procura quando está carente. No dia seguinte se esquece. Eu já decidi, não te quero mais aqui. Tô indo em busca de um novo amor. Não me procure mais. Acabou. Eu posso até sofrer olhando seus status, mas não mando mensagem pra você. Meu orgulho é mais alto. Eu posso até sofrer se me bloquear, mas se você quiser um TBT, só basta me ligar, eu vou correndo te encontrar. Manda um abraço, rapaziada, que sempre abraçou o trabalho da Di Magalhães. Alô, sim, alô, Elton, alô, Bruno, alô, Xero, tamo junto! Procura quando está carente. No dia seguinte se esquece da noite que a gente se amou. Eu já decidi, não te quero mais aqui. Tô indo em busca de um novo amor. Não me procure mais. Acabou. Sofrer olhando seus status, mas não mando mensagem pra você. Meu orgulho é mais alto. Eu posso até sofrer se me bloquear, mas se você quiser um TBT, só basta me ligar. Eu posso até sofrer. Pra você, meu orgulho é mais alto. Eu posso até sofrer se me bloquear, mas se você quiser um TBT, só basta me ligar, que eu vou correndo te encontrar.